A gente terminou faz tempo, mas seu coração ainda está remoendo. Está difícil de engolir e digerir o fim. Está sofrendo. Dói, né? Pois é, mas mesmo assim cê vive por aí me desejando mal. Desencana, se manca e para de dizer que é bem melhor do que minha atual. E cuida bem desse seu coração, senão cê pode passar mal. Isso é saudade misturada com uísque e gelo. Aô, tô de cotovelo, cê tá bebendo as cachaças do boteco inteiro. Aô, tô de cotovelo, isso é saudade misturada com uísque e gelo. Aô, tô de cotovelo, cê tá bebendo as cachaças do boteco inteiro. Um copo de cachaça com limão. Olho sem retorno. Portal do Arrocha. A gente terminou faz tempo, mas seu coração ainda está remoendo. Está difícil de engolir e digerir o fim. Está sofrendo. Dói, né? Pois é, mas mesmo assim cê vive por aí me desejando mal. Desencana, se manca, para de dizer que é bem melhor do que minha atual. Cuida bem desse seu coração, senão cê pode passar mal. Isso é saudade misturada com uísque.